Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 27 de junho, em primeira discussão, o projeto de lei 256 de 2011, em que o deputado Newton Salomão, do PT, que determina a impressão de alerta sobre a dengue nas tampas e laterais das caixas d'água fabricadas no estado. O texto diz que o aviso deverá corresponder a 1/5 da área em que estará e conterá a seguinte informação: tampe bem sua caixa d'água, a dengue mata. Reportagem Ronaldo Ribeiro.